Ok, aos negros. Vagabundo, olha as estrelas, olha a lua, sente a vibe do mundo. É sexta-feira, curte o som, se entrega ao momento. Respeite o seu pai, somos filhos do tempo. Flow é zica meme, toca no coração. Vamos curtir na pista, descansa no canhão. Isso daqui vale bem mais do que ouro e diamante. A rapa dançando com black nos falantes. Pega a taça, vem com a massa, só pros pretos sorrir. Se esqueça dos problemas, se tiver por aqui. Somos Tim Maia, Jorge Ben, anos 70, 80. Somos pais e filhos com 18 e 40. O tempo passa, meu bom, mas o melhor nunca se vai. Sintoniza na alvorada, antena 1, Ogo Times. A força da canção nos mantém coerente. Música não se ouve, música a gente sente. Aí, brother, é jazz, tá tudo normal. Também pode ser funk, como diz Mano Brown. Jogue fora a tristeza, a revolução sonora. Parceiro, curte o som, que o ritmo é da hora. Te convido pra pista, será que você vem? É só entrar no clima, que fica tudo bem. Pra direita, pra esquerda, com o pé no chão. Desliza, desliza, aguenta coração. A força da maioria, isso é música black. A juventude curte anos 80, flashback. Caminhando no tempo, voltando pro passado. O bom e velho funk aqui será lembrado. Foi calça, boca de sino, pra cima do umbigo. Hoje é short e curtinho, um funk mais atrevido. Um dia foi balanço, mas hoje é rap. A cultura nunca morre, é pra sempre, moleque. Somos reis e reis que pra sempre viverão. Por muitas gerações, em cada coração. Que seja eterno quanto dure as nossas histórias. Minha raça tem poder, também tem suas glórias. Vamos explorar o que há de bom na nossa cultura. Meu rap é combustível pra vencer a vida dura. Somos mais, somos paz, luz na escuridão. MV, Racionais, sabota e facção. Somos samba, somos reggae, somos inspiração. Descendente de zumbi e som do tamborzão. África vive em nós e na poesia. Somos poetas rebeldes, vencendo os dias. A cada verso declamado, um grito de liberdade. Viva a raça negra por toda a eternidade.